Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Gente esperando por você a caminhar, esperando. Amados filhos e filhas, que a paz do Senhor esteja com você nesta segunda parte da Hora da Misericórdia. Segunda parte, porque a primeira nós já rezamos pedindo ao Senhor pelas chagas de Jesus, pela paixão, morte e ressurreição. Faça como diz o texto: com portas do céu se abrir e misericórdia sobre nós. Filhos queridos, escute o que foi deixado como testemunho de vida. Meu nome é Maria, eu moro aqui no Guavirutuba e já recebi várias graças, mas a graça mais importante que eu recebi foi agora, na Semana Santa. O meu marido me convidou na Sexta-feira Santa, que ele estava desviado, não queria ir na igreja há muito tempo. E naquele dia, eu estava escutando o padre Reginaldo. Ele sempre fugia da novena, mas nesse momento ele sentou na cadeira e escutou a novena. E a novena tocou ele. E ele esperou terminar. E daí olhou para mim e falou: vamos na igreja hoje? Vamos lá no Guadalupe. Então a gente se aprontou e foi. Assistimos a missa e ele gostou muito. A segunda graça foi no domingo de Páscoa. Também, eu tinha uma nora que era crente, um neto com 5 anos e meu filho católico. Quando foi no domingo de Páscoa, eles me ligaram que iam na missa. Eu fiquei um pouco assustada, mas eles vieram no domingo e queriam me explicar. Sentaram para conversar comigo e me contaram que tinham resolvido os dois ficarem na religião católica. A minha nora passou para a religião, para ir para a igreja católica. E resolveram batizar Louvado um menino Deus. Com 5 anos. Então eu estou muito feliz dessa graça. Deus seja louvado, filha. Que a paz reine e que de fato esse reencontro ajude a todos. Vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Vem mostrar-nos, ó Senhor, tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. João, capítulo 3, versículos 7 a 15. João 3, 7 a 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. É necessário para vós nascer do alto.